Essa é boa demais, menina. Essa faz o coração doer. Eu ando procurando amor por todos os lugares, no parque importante, cinemas e até nos bares. Eu ando caçando os desejos pela madrugada. De coração vazio eu ando e não encontro nada. Por causa de um olhar bonito, hoje eu ando triste. A moça que me fez assim tratou de me esquecer. A gente tenta escapar, mas o amor insiste. Insiste em magoar e faz a gente se perder. Com meu peito vazio, sem ninguém morando dentro, cheio de amor no vento, coração jogado fora. De tanta saudade que revira a cidade por alguém que foi embora. Eu ando caçando desejos pela madrugada. De coração vazio eu ando e não encontro nada. Por causa de um olhar bonito, hoje eu ando triste. A moça que me fez assim tratou de me esquecer. A gente tenta escapar, mas o amor insiste. Insiste em magoar e faz a gente se perder. Com meu peito vazio, sem ninguém morando dentro, cheio de amor no vento, coração jogado fora. Com meu peito vazio, dono de tanta saudade, revira a cidade por alguém que foi embora. Com meu peito vazio, sem ninguém morando dentro, cheio de amor no vento, coração jogado fora.